Vamos falar agora sobre o simbolismo da Terra Santa, né? Então, sobre a Terra Santa, nós vemos que, da mesma forma que a história bíblica é um registro da experiência da alma, escrevendo as provações, as tentações e perigos que aguardam cada peregrino no seu caminho, igualmente são aquelas fases de alegria e iluminação espiritual pelas quais seus esforços são recompensados, né? Então, o cenário do conflito de todos os homens, seus vários defeitos, sua vitória conquistada passo a passo, sob a conduta e comando do sublime, né, está mencionado no simbolismo material, né, ou até geográfico, né? Então, a sua evolução, né, simboliza a conquista do homem por si mesmo e a dedicação gradual de toda a sua natureza à proposta divina, de modo que, no devido tempo, a força crística que está em nosso interior possa tornar-se ativa em cada um de nós. Esta natureza purificada e transmutada torna-se, então, a terra sagrada, né? E nela desperta a consciência divina, e nela nasce o Cristo do coração e o ministério do Espírito é estabelecido. A primeira alusão geográfica na Bíblia, né, na qual nós vamos identificar o simbolismo, é o rio que fluía do Éden e que foi repartido em quatro rios, né, em quatro direções. Um exame do nome desses rios nos fornecerá resultados altamente significativos, né, dando-nos, através de uma alegoria profundamente velada, um quadro da quádrupla natureza. Então, essa quádrupla natureza, como o homem enquanto corpo, alma, mente e espírito, né? O primeiro rio é chamado Pison. E lemos que ele abarca a terra chamada de Avilá, onde existe ouro, bidélio e a pedra sardônica, né? Ou seja, o ônix. Que valor tem para nós essa informação? É nenhuma qualquer se levarmos em conta apenas uma antiga e esquecida localidade, mas de profundo interesse e significado quando descobrimos que Pison significa realidade física, e Avilá, o homem e sua limitação dos sentidos, é a natureza física. O ouro é o símbolo da sabedoria, né, da riqueza espiritual. Do mesmo modo que o homem resgata o ouro da terra, assim também das profundezas interiores de seu ser, ele deve dar nascimento à sabedoria. O bidélio, né, também mencionado, é uma goma, isto é, uma essência ou seiva vegetal que flui para o exterior, né, da planta, da terra, e se solidifica-se. A palavra significa, né, a palavra bidélio, aquilo que se desmembra e que enrijece, da mesma forma que a água solidifica-se na forma de gelo. Portanto, é uma analogia adequada para o processo pelo qual o espírito, né, que é volátil, é fixado numa aparência, né, exterior ou no corpo. Como a seiva de uma árvore, forçando seu caminho para cima, separa-se e enrijece. Do mesmo modo, a essência da vida espiritual, em sua manifestação exterior, cristaliza-se na forma, né? A pedra sardônica, ou seja, o ônix, é uma pedra negra com difusas marcas brancas em suas entranhas, igualmente sugestiva do espírito involuído, né, e preso na matéria. O segundo rio, que é Gihon, está associado com Etiópia, uma palavra que significa fogo, um símbolo muito antigo para a mente, a inteligência ou atividade mental. O terceiro rio, que é Hidkel, significa fluido universal. Nos foi dito que ele flui em direção ao Oriente, e nisso devemos notar uma alusão à alma, a natureza emocional e intuitiva que está sempre procurando a fonte da luz. Enquanto que o quarto rio, chamado Eufrates, significa princípio ou fecundidade, ou seja, a força criativa, a proficuidade, a energia, que é o espírito interior, fonte de toda a vida. Então, do jardim do Éden, o homem é mandado para o deserto, e o deserto sempre é o símbolo da senda peregrina do esforço. Lá ele tem que trabalhar no desenvolvimento de seus próprios poderes latentes, na transmutação das qualidades inferiores e no desenvolvimento das superiores. E graças a seu esforço, esse deserto de sua natureza, não redimida, né, logo florescerá como uma rosa. E, numa linguagem mais esotérica, né, o ego ou o eu superior, o Deus, né, repousa no plano espiritual, nesse jardim ou paraíso, enquanto que a personalidade inferior é projetada à encarnação e para lá procurar e cavar pela sabedoria, estando ali para dar a luz em aflição, ou seja, trazer ao nascimento a vida espiritual através desse sofrimento. Como Israel teve que passar pela disciplina do deserto, também Jesus teve que tolerar as provações e sofrimentos no deserto. Da mesma forma, cada alma vagueia e anseia e sofre aflições até que o período de provação esteja terminado e adentre na plena vida espiritual. Novamente, as montanhas representam um exaltado estado de consciência. O homem é exortado a elevar-se acima do nível comum das percepções sensórias e da visão ordinária. Então menciona a Bíblia, fugir como um pássaro para a sua montanha. E também, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. E Jacó ofertou sacrifícios na montanha. Davi adorou a Deus na montanha. Moisés recebeu a tábua das leis sobre a montanha. Maria, tendo recebido a anunciação, ou seja, se tornar o cônsul da vida divina interior, seguiu até o país da montanha. Como a lei mosaica proveio da montanha, da mesma forma o núcleo do ensinamento de Cristo, a lei do amor, está contido no sermão da montanha, sendo fornecido pela percepção mais íntima da verdade. Lemos que Jesus constantemente imiscuía-se nesse estado de consciência superior, né? Ou seja, subindo até um monte, né? Para realizar algumas coisas, como por exemplo, para a meditação e prece, antes de propagar, né, os seus ensinamentos, também quando aproximava-se de alguma grande decisão, como, por exemplo, a escolha dos discípulos. E também ele ia para a montanha para se preparar para o trabalho de cura. E, finalmente, a visão profética é concedida sobre a grande e sublime montanha da profecia. Em oposição às cidades da planície, né, são simbólicas do negativo, do mal, né? Então, assim, na destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos o mandamento, né? Escapa-te por tua vida, não pares por toda esta campina, escapa para a montanha, né? Quando do processo da destruição de Sodoma e Gomorra. A despeito desse mandamento, a Lote foi permitido permanecer em Zoar. O nome, né, Zoar, né, significa a cidadezinha, e nesta alegoria representa uma falta menor. Lote alegou que não poderia escapar para as montanhas, mas rogou que poderia escapar nessa cidade. Não é ela pequenina, foi o que ele disse. Assim, às vezes permanecemos na indulgência de pequenas faltas, embora elas de fato estejam nos mantendo distantes dos picos da perspectiva da percepção espiritual. Assim também a terra do Egito representa a escravidão, a opressão, as trevas. Ela é a encarnação, a qual a alma é conduzida a fim de trabalhar, aprender e então juntar experiências preciosas, os sentidos sendo como duros capatazes. Assim os escritores bíblicos falam consistentemente em baixar ao Egito, indicando a descida do espírito à matéria. E devemos lembrar que na primeira instância os israelitas seguiram voluntariamente ao Egito, porque havia trigo por lá. O trigo denotando aquele alimento ou experiência humana que somente pelo qual a alma humana pode crescer e desenvolver-se. Que aquela raça então caiu em um estado de servidão e miséria alude aos elementos kármicos, né, e elos kármicos pelos quais a alma é acorrentada durante as suas existências, né, e o êxodo sendo a história de sua gradual libertação. A Assíria, por outro lado, representa a justa e inevitável retribuição. Enquanto os israelitas iam voluntariamente para o Egito, eles foram capturados a contragosto na Assíria. Então lemos no provérbio budista: o sofrimento sucede ao mal como o carro ou boi que o impulsiona. É um comentário da lei moral universal, e dessa sequência de causa e efeito não há possibilidade de fuga, né? Israel sofre a derrota e a captura por desobediência, e a punição pela qual está em uma existência apartada do sublime, uma vida privada da compreensão e da confortante presença do divino, pois está em pecado, né? Ou seja, o desvio. E somente o pecado é que separa o homem de seu eu superior. Ele sofre a sensação de exilamento, a falta de alegria espiritual. Ele não pode cantar a canção do Senhor nessa estranha terra. Chegamos ao ponto aqui de considerar a conquista da terra sagrada após sair das trevas ou ignorância do Egito. Então aí a consciência restrita dos sentidos, após suportar os anos de caminhada pelo deserto, aqueles testes e sofrimentos que sempre devem acompanhar a busca pela verdade, a luz, a liberdade. A Israel é permitido iniciar a conquista da terra prometida. A primeira cidade a ser tomada é Jericó. Tal nome significa dúvida, né? Jericó. E sendo a significação dela clara quando compreendemos que no início de qualquer empreendimento, a primeira necessidade é ter-se confiança. O medo tem que ser afastado. Assim, Jericó primeiro é a primeira a ser cercada. O clamor das trompas e chifres de carneiro, o brado que antecede sua derrocada, é a persistente e continuada nota da fé, a poderosa afirmação pela qual, finalmente, o sucesso é alcançado. Lemos que aquela cidade foi duramente calada, né? Ninguém entrou e ninguém saiu. Uma alusão à paralisante influência do medo, à inibição fatal da resolução e da ação trazida pela falta de confiança. Existe uma outra história no Novo Testamento concernente a Jericó, que é significativa, né? Que é a história do bom samaritano. Lemos que aquele homem baixou de Jerusalém a Jericó. Jerusalém aqui pode ser entendida como significando a fortaleza da religião estabelecida. Portanto, baixar de Jerusalém a Jericó seria o abandono do abrigo da ortodoxia, né? E ser audacioso bastante para duvidar, questionar, né? Se aventurar em direção à liberdade. Cada alma tem que empreender esta jornada de tempos em tempos, e ela é perigosa. pois aqui chega o estágio quando a mente está despida de tudo que pertence à antiga fé, quando é assaltada de uma crença, né, para outra. O fariseu é a apresentação convencional que não satisfaz por muito tempo, pois não possui auxílio. O hábito é o costume sacerdotal, a cerimônia e ritual que não mais possui qualquer, não traz qualquer satisfação a oferecer. O bom samaritano é a nova percepção espiritual que verte o óleo do conforto e o vinho da inspiração. A próxima cidade a ser tomada é a cidade de Ai, que aqui representa a vontade do eu. Os israelitas acreditavam que essa cidade seria fácil de conquistar e não foram até ela com força total, consequentemente sofrendo uma grande derrota. Do mesmo modo, o peregrino experiente não vê na vontade do eu um obstáculo muito difícil, mas em realidade ela é uma grande força opositora na senda, porque é um elemento que tem sido estabelecido por idades. Consequentemente, requer todo o esforço que pode ser empregado para corrigi-lo. A vontade do eu é um atributo que o homem tem que desenvolver através de longos períodos de necessidade para o objetivo da completa individualização. Mas, tendo sido erguido, ele tem que ser conduzido por um comando superior. É como se alguém tivesse gastado toda uma vida construindo um poderoso instrumento musical, estranhamente ajustado. E quando finalmente estivesse completo, a essa pessoa fosse requerido que ele fosse entregue para a manipulação de um músico, né, extremamente experiente. Nossas vontades são nossas para fazê-las tua, né, como diz a Bíblia, né, ou seja, o eu ele é criado através de todas as existências para que ele seja finalmente depositado na mão do grande artífice, do grande artista, né? Grande músico, que é o espírito que está dentro de nós. Assim, passo a passo, uma cidade após a outra é atacada e derrotada. Assim também conquista o discípulo aspirante uma fragilidade após a outra, até que toda a sua natureza esteja sob controle e dedicada à vontade do sublime. O único rio que flui através da Palestina é o Rio Jordão, o Rio de Deus, que significa a força criativa e espiritual. Banhar-se nele traz a cura, né? Ser batizado em suas águas traz a iluminação espiritual. Atravessar o Jordão é experimentar uma expansão de consciência e entrar numa nova vida, porquanto sua fonte conduz ao Mar Morto, né? E esse rio tem um contínuo precipitar-se, né? Por um plano inclinado, interrompido somente por uma série de rápidas quedas. Assim, ele provê um símile natural da energia divina, que provém de uma pura fonte descendo através de sucessivos níveis da vida. Esta força criativa nos planos superiores é causadora da revigoração mental e da inspiração, um poder regenerador e iluminador em seu estado decaído ou degradado, que torna-se um impulso sexual. O Jordão encontra seu receptáculo final no Mar Morto, ou seja, também conhecido como o Mar das Planícies, como ele é denominado no Velho Testamento. Como está associado com as cidades das planícies que sofreram a destruição, seu nome árabe é Bahar Hut, o Mar de Lot. E nos livros talmúdicos ele é chamado de o Mar de Sodoma. Como esta terra da Palestina é uma imagem descritiva da completa natureza humana e dos vários planos de existência em que habita, podemos reconhecer no Jordão a força vital que encontra expressão em diferentes e se reconhece em diferentes níveis. Em seu desaguadouro final, ele é de fato um mar morto ou de esterilidade. E aplicando-se à chave fisiológica, né? Fisiologicamente o Jordão corresponde à coluna vertebral, através da qual as correntes vitais atravessam, né? As energias vitais. Quando as águas do Jordão são tornadas atrás, né? As correntes vitais atravessam. Quando as águas, né, dele procedem, né, o milagre da fuga até a terra prometida está completado, pois esta é uma ilusão velada ao processo de purificação e a completa transmutação das paixões inferiores, pelo qual a direção da força criativa é revertida, e esse impulso, não mais desejando desaguar no plano físico, encontra sua expressão nos planos superiores, e então liberta a alma da escravidão da natureza inferior. Chegamos agora ao estudo da Terra Santa como era na época de Jesus, dividida em três províncias: a Judéia, a Samaria e a Galiléia. Essas divisões representam, respectivamente, as dimensões espiritual, né, a Galiléia, a psíquica, a Samaria, e física, a Judéia, né? Dessas três, a Judéia representa o extremo, o concreto, né, o material, correspondente à religião institucional ou à fé ortodoxa, né? Na Belém da Judéia nasceu o Cristo. Belém significando ou representando a casa, né, traduzida pela casa do pão. Uma alusão àquela substância ou forma na qual o espírito está investido. Na Judéia também, ele também sofre a perseguição e morte devido ao materialismo e ao consequente completo incompreensão e distorção do seu ensinamento. O ciclo da vida e da morte, portanto, está conectado com a Judéia. A Samaria, né, que é a província intermediária, representa a vida psíquica, com seus perigos do medo, a autodecepção e a ilusão. O templo em Samaria era tido como o local da falsa adoração e idolatria. Portanto, os judeus não faziam tratos com os samaritanos. E um determinado teólogo, né, chamou o estado psíquico de fronteira entre os sentidos e o espírito. Assim também é a Samaria, que dividia a Judéia e a Galiléia. A alma em sua peregrinação tem que passar das limitações dos sentidos através das ilusões do psíquico à realização da verdadeira vida espiritual. Isso está indicado pela história da mulher da Samaria, né? E essa história conta o seguinte: ela tinha tido cinco maridos, né? Uma alusão aos cinco sentidos físicos. E o sexto, que não era seu verdadeiro marido, indica a natureza decepcionante da região psíquica. Relembramos nessa passagem que os judeus falaram do Senhor Deus como um marido, né? E aí há uma determinada passagem bíblica que diz o seguinte: teu feitor é o teu marido, verdadeiro amante e companheiro da alma, com o qual ela sempre esforça-se para ser reunida. Novamente, esta mulher da Samaria é encontrada no poço de Jacó. Ela está ligada com a água, né? Sempre um símbolo da vida astral, né? Emocional, com os perigos e limitações peculiares ao psiquismo. Então Jesus disse a ela: quem bebe desta água ou seja, a ilusória percepção psíquica, tornará a ter sede, pois somente a verdadeira revelação espiritual que pode trazer à alma o repouso, a satisfação final. Na Galileia, o reino do Espírito, encontramos a casa do Mestre. Seus primeiros discípulos são galileus, e lemos que a palavra que Deus enviou iniciou-se da Galileia. Em Canaã da Galileia é o primeiro milagre, né? Ali é realizado o primeiro milagre, onde ele tornou a água em vinho. Uma história simbólica da completa transmutação dos atributos da alma pelo influxo do Espírito. Os galileus eram um povo simples e menosprezado, né? E aí perguntavam, virá o Cristo da Galileia? E era a típica objeção da instintiva desconfiança e suspeita por parte do intelecto não iluminado, confrontado com a revelação espiritual provinda de uma fonte inesperada, né? O Mestre não menospreza a religião institucional, pois ele pregou em sinagogas e rendeu culto no templo em Jerusalém. Ele trabalhou na Judéia, nem desprezou os poderes ocultos, pois fez uso deles. Ele passou através da Samaria, ele residiu na Galileia. Cada alma humana, igualmente, tem que trabalhar na Judéia da natureza exterior, passar pela Samaria das emoções e do psiquismo e, finalmente, aprender a residir nos reinos superiores, a Galileia da consciência espiritual. O anjo da ressurreição clama, considerai, ele vai à frente de vós para a Galileia. E para onde o Mestre conduz o discípulo, ele deve esforçar-se para seguir. Então aqui nós terminamos esse tópico do simbolismo da Terra Santa.